sensacional. Som que bate. Forte. Rap nacional. Som que bate. Vila Dutra, Real, Leão 13, Santa Cândida, Zona Oeste, vai chegando, a nossa área é fodida. Eu pego um estradão, disso que eu preciso, eu vou passando agora. Alto Paraíso, não fico levando madigão, considero viaduto, a Vila Junta e Falcão. Mandando um salve a todos vocês, do Prudência, Nova Esperança e até pro 16. Cidade grande que comporta tanta gente, eu vou chegar bem na moral e falar humildemente. Tenho os meus trutas, lá do Fortunato, de Araguá, Santé, de Virgi, até do Under, fato. E do outro lado, sei que não é fácil, passar no Redentor, no Zé Regino e no Geisel. Também sou pobre, não lembro só de mim, sem palavras lá no raso e ferradura no mirim. Meus parentes, lembro com muito amor, vizinho do Meiridota, fica lá no Beija-Flor. E lá no centro, rodinha da função, bem de frente, lá da câmera que trombava os irmãos. Naquele tempo, nostalgia, toneladas, Gênesis e Caraíque, rolava as porradas, sem pirar. Até entrava em transe, curte lá na rua Barbosa, que são esquina desce. Eu nem espero fazer algum sucesso, não darei um salve pros meus trutas do progresso. É o que eu espero, vivendo nessa terra, num papo ovo de playboy, perito, quem impera. Para geral, tomei lá no centrão, será que eu tô sou preto, tem cara de ladrão? Na minha cidade pode crer que é verdade, eu quero mais dignidade. Tem gente nu, os ricos que decide, pode crer que nas ideias ainda vai ter um revidinho. Na minha cidade pode crer que é verdade, eu quero mais dignidade. Tem gente nu, os ricos que decide, pode crer que nas ideias ainda vai ter um revidinho. Não é mentira, mas é muito mais decência. Eu até me sinto em casa quando eu vou na Independência. Então vem pra lá, eu sei que é uma banca popular e pirâmide. Já tinha que ser na terra branca. Na correria, preciso ganhar dinheiro. Também conto com a presença dos meus frutas do cruzeiro. Cara sensato e muito realista. Atualmente Black D mora lá no Bela Vista. Boa atração, lá no Noroeste. Ver então o Bauru jogar o seu basquete. Se perder, fica em ponto do normal. A vida tem seu lado bom e também seu lado mal. Se tá calor, eu sei que não pega nada. Na moral, lá no cedro, só pra dar uma nadada. Sei onde piso, sou considerado, onde eu chegar chegando, eu sou sempre bem chegado. Falar do meu, de muita gente boa, tô no rap nacional e não é falando à toa. Quero que os pobres com escola no seu nome não vão para a escola apenas pra matar a fome. Quero trampar, viajar, conhecer o mundo e não ser mais rotulado como um mero vagabundo. Na minha cidade pode crer que é verdade, quero mais dignidade. Gente humilde, fixo que decide, pode crer que nas ideias ainda vai ter um revidinho. Na minha cidade pode crer que é verdade, quero mais dignidade. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais dignidade. Ainda vai ter um revidinho. Bauru daquele jeito, de madrugada, liga aí, hein? Hã? Bauru 2000, Nova Bauru, Flórida, Bom Jesus, né não? Jardim Petrópolis, São Manuel, aí. Aham. A todas áreas firmeza. Gasparini, Vila São Paulo, Araruna, Chapadão, Godói, Santa Clara, Industrial, Serrão, Jardim Solange, Fura, Bucho, Jardim TV, Parque das Nações, Jardim Europa, pode crer. Eu vou até sair voado, pois eu posso me perder, mas se zoar em Bauru City, você pode até morrer. É verdade, eu quero mais dignidade. Gente humilde, os ricos que decidem, pode crer que nas ideias ainda vai ter um revidinho. Interior, pode crer que é verdade, eu quero mais dignidade. Gente humilde, os ricos que decidem, pode crer que nas ideias ainda vai ter um revidinho. Interior, a minha cidade, pode crer que é verdade, eu quero mais dignidade. Gente humilde, os ricos que decidem, pode crer que nas ideias ainda vai ter um revidinho. Eu curto a minha cidade, pode crer que é verdade, eu quero mais dignidade. Tem gente humilde, os esquecidos, pode crer que nas ideias ainda vai ter um revide. Ainda vai ter um revide. dimensão.